Desce com o pepecão, dando bala pro ladrão. Desce com o pepecão, dando bala pro ladrão. Respeita o pai, o pai da putaria. The Music Brasil. Desce com o pepecão, dando bala pro ladrão. Desce com o pepecão, vai, vai. Começou a live da T-Music Brasil. Quem achou que nós tá fraco, cê arrasou. É o solinho do tesão. Esse é o solinho do tesão. Tu vai ficar louquinha, vai descer até o chão. Tu vai ficar louquinha, vai descer até o chão. Desce com o pepecão, dando bala pro ladrão. Desce com o pepecão. Desce com o pepecão, dando bala pro ladrão. Desce com o pepecão, já o acosta. Mutirão, areias. Parada é essa, meu São Gonçalo. Vem com madeira. Ai, ai, ai. É Sorônia. Simões Filho. Baixinho, baixinho, ó. Ela viu o maloqueiro, ó. Balançou pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Joga bunda no pente alongado, joga bunda no pente alongado, joga bunda no pente, ai, ai. Joga bunda no pente alongado. É Gamboa. Joga bunda no pente alongado. Meu banquinho, meu Bela Porto, minha Suburbânia. Joga bunda no pente alongado. Eu tô querendo né? Boy Griffiths me deixou ousado, ó. Tipo Neymar. Entendeu não, foi? Opa aí, opa aí. Viajou, viajou, viajou. Esse é o solinho do tesão. Esse é o solinho do tesão. Vai ficar louquinha, vai descer. Vai ficar louquinha, né, vida? Hein, bebê? Desce com o pepecão, dando bala pro ladrão. Desce com o pepecão, dando bala pro ladrão. Desce com o pepecão, dando... Segura aí, fila da puta! The Music Brasil! HMJ Produções! Parada é... Desce com o pepecão, dando bala pro ladrão. Viajou, viajou. Ela viu um maloqueiro ignorante. Ignorante, cintura ignorante. Balançou, balançou, balançou pro lado. Pro outro, pro lado. Pro outro, pro lado. Pro outro, pro lado. Joga bunda no pente alongado, joga bunda no pente alongado, joga bunda. Que isso? Joga bunda no pente alongado, segura aí, filha da puta, puta.